nem de Quaraci. Eu tentei fingir que tava bem, mas o peito não obedeceu. Cada passo longe de você foi um pouco mais do que doeu. Jurei pra mim que era o fim, que não ia mais ligar. Mas quando a saudade chama, o coração quer voltar. Eu disse que dava conta, mas não deu pra segurar. Quem ama de verdade aprende a sofrer calado. Agora aguenta, coração. Oh, oh, oh, foi você que se entregou. Oh, oh, oh, quem manda no sentimento. Oh, oh, oh, nunca foi a razão. Agora aguenta, coração. Eu tentei fingir que tava bem, mas o peito não obedeceu. Cada passo longe de você foi um pouco mais do que doeu. Jurei pra mim que era o fim, que não ia mais ligar. Mas quando a saudade chama, o coração quer voltar. Eu disse que dava conta, mas não deu pra segurar. Quem ama de verdade aprende a sofrer calado. Agora aguenta, coração. Oh, foi você que se entregou. Oh, quem manda no sentimento. Oh, nunca foi a razão. Agora aguenta, coração. Oh, se escolheu amar assim. Deixa a saudade sem fim. DJ Nendi e Quaraci. Já é madrugada e eu tô pensando em você. O silêncio da casa só faz me enlouquecer. Seu retrato na estante parece me olhar, como se perguntasse quando você vai voltar. O nosso amor ficou no meio do caminho, entre promessas e desencontros. Eu aqui sozinho, tentando entender onde a gente errou. Se ainda existe sentimento, não deixa o orgulho vencer, porque meu coração só sabe chamar por você. Baby, fala pra mim se ainda pensa em nós dois. Se ainda sente saudade, ou se já me deixou pra depois. Baby, fala pra mim se ainda quer meu carinho. Porque viver sem teu amor tá machucando demais meu caminho. DJ Nendi e Quaraci. Já é madrugada e eu tô pensando em você. O silêncio da casa só faz me enlouquecer. Seu retrato na estante parece me olhar, como se perguntasse quando você vai voltar. O nosso amor ficou no meio do caminho, entre promessas e desencontros. Eu aqui sozinho, tentando entender onde a gente errou. Se ainda existe sentimento, não deixa o orgulho vencer, porque meu coração só sabe chamar por você. Baby, fala pra mim se ainda pensa em nós dois. Se ainda sente saudade, ou se já me deixou pra depois. Falar o que que meu coração guardou. Toda vez que eu te vejo passar, meu mundo inteiro mudou. Tentei disfarçar, negar, fingir que era só amizade. Mas quando você sorri pra mim, eu perco toda a sanidade. Já não posso te perder sem tentar. Essa é minha declaração. Eu amo você de verdade. Não é só paixão de momento, é sentimento, é intensidade. Essa é minha declaração. Meu coração quer assumir. Se você disser que sim, eu prometo te fazer. O que meu coração guardou. Toda vez que eu te vejo passar, meu mundo inteiro mudou. Tentei disfarçar, negar, fingir que era só amizade. Mas quando você sorri pra mim, eu perco toda a sanidade. Já não dá mais pra esconder o que brilha no meu olhar. Se eu ficar, posso te perder sem tentar. Essa é minha declaração. Eu amo você de verdade. Não é só paixão de momento, é sentimento, é intensidade. Essa é minha declaração. Meu coração quer assumir. Se você disser que sim, eu prometo te fazer feliz. Que ficou de nós, meu coração foi machucando. A casa ainda guarda seu cheiro e as fotos não querem sair. Eu olho pro lado da cama e ainda espero você dormir aqui. Mas a saudade não me deixa e a solidão virou minha lei. Quanto mais tento te esquecer, mais eu lembro que te amei. Dói demais te ver partir assim, como se nada tivesse existido. Meu coração ainda chama por ti, mesmo estando tão ferido. Dói demais viver sem teu calor, sem teu abraço me protegendo. Eu sigo tentando esquecer esse amor, mas por dentro eu tô morrendo. Isso é DJ Nendi Guaraci. Fingi que tava tudo bem, mas por dentro eu tava me quebrando. Cada lembrança que ficou de nós, meu coração foi machucando. A casa ainda guarda seu cheiro e as fotos não querem sair. Eu olho pro lado da cama e ainda espero você dormir aqui. Mas a saudade não me deixa, a solidão virou minha lei. Quanto mais tento te esquecer, mas eu lembro que te amei. Dói demais te ver partir assim, como se nada tivesse existido. Meu coração ainda chama por ti, mesmo estando tão ferido. Dói demais viver sem teu calor, sem teu abraço me protegendo. Eu sigo tentando esquecer esse amor, mas por dentro eu tô morrendo. De Guaraci. Você dizia que era pra sempre, mas foi embora na primeira dor. Falou que eu era diferente, mas me tratou como qualquer amor. Promessas jogadas ao vento, palavras que o tempo levou. Hoje eu entendo seus planos, você nunca me amou. E agora vem dizer que sente falta, que percebeu o que perdeu. Mas quando eu precisei de você, cadê que você apareceu? Entendeu, né? Que amor não é brincadeira. Quem troca sentimento por orgulho sempre perde a pessoa inteira. Entendeu, né? Que não dá pra voltar atrás. Eu aprendi a me amar primeiro e você ficou pra nunca mais. Você dizia que era pra sempre, mas foi embora na primeira dor. Falou que eu era diferente, mas me tratou como qualquer amor. Promessas jogadas ao vento, palavras que o tempo levou. Hoje eu entendo seus planos, você nunca me amou. E agora vem dizer que sente falta, que percebeu o que perdeu. Mas quando eu precisei de você, cadê que você apareceu? Entendeu, né? Que amor não é brincadeira. Quem troca sentimento por orgulho sempre perde a pessoa inteira. Entendeu, né? Que não dá pra voltar atrás. Eu aprendi a me amar primeiro e você ficou pra nunca mais. DJ Nendi Guaraci. Tem algo diferente quando você me olha. O mundo fica em pausa, o tempo se enrola. É como se o destino tivesse marcado o dia e a hora do nosso encontro inesperado. Teu toque acende o que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Entre promessas e medo de amar, a gente começou sem perceber o fim. E quando você chega perto, meu coração perde o controle. Se isso for errado, eu confesso. Eu não quero mais que ele se controle. Porque o que existe entre nós não é acaso, não é só paixão. É algo maior que palavras que invade o peito e toma o coração. O que existe entre nós é chama que não quer apagar. Se for pra viver esse amor, seja sem medo de amar. Isso é DJ Nendi Guaraci. Tem algo diferente quando você me olha. O mundo fica em pausa, o tempo se enrola. É como se o destino tivesse marcado o dia e a hora do nosso encontro inesperado. Teu toque acende o que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Entre promessas e medo de amar, a gente começou sem perceber o fim. E quando você chega perto, meu coração perde o controle. Se isso for errado, eu confesso. Eu não quero mais que ele se controle. Porque o que existe entre nós não é acaso, não é só paixão. É algo maior que palavras que invade o peito e toma o coração. O que existe entre nós é chama que não quer apagar. Se for pra viver esse amor, que seja sem medo de amar. Meu coração não quis saber de mais ninguém nesse mundo. Só pensava em você. mais eu me entregava, mais o amor aumentou. Eu tentei fugir, negar, mas não deu pra ir esconder. O meu destino é te amar. Só consigo pensar em você, eu quero só você pra dividir minha vida. Ser teu amor, teu abrigo, tua melhor escolha na vida. Eu quero só você, não importa onde for. Se for pra viver um sonho, que seja vivendo esse amor. DJ Nandy Guaraci. Desde o dia em que eu te vi, meu coração não quis saber de mais ninguém nesse mundo, só pensava em você. Teu sorriso me ganhou, teu olhar me conquistou. E quanto mais eu me entregava, mais o amor aumentou. Eu tentei fugir, negar, mas não deu pra ir esconder. O meu destino é te amar. Só consigo pensar em você, eu quero só você pra dividir minha vida. Ser teu amor, teu abrigo, tua melhor escolha na vida. Eu quero só você, não importa onde for. Se for pra viver um sonho, que seja vivendo esse amor. Comigo, meu coração conquistou. Foi sem aviso, de repente virou necessidade. Te ter perto é meu presente, te amar é minha verdade. Não é só paixão passageira, é algo que me faz viver. Quando você segura minha mão, eu sei que é com você que eu quero crescer. Eu te amo mais do que eu posso explicar. É maior que qualquer medo que possa nos separar. Eu te amo e não vou esconder. Se for pra viver um sonho, que seja junto com você. DJ Neide Guaraci. Tentei guardar segredo, mas meu olhar entregou. Cada gesto teu comigo, meu coração conquistou. Foi sem aviso, de repente virou necessidade. Te ter perto é meu presente, te amar é minha verdade. Não é só paixão passageira, é algo que me faz viver. Quando você segura minha mão, eu sei que é com você que eu quero crescer. Eu te amo mais do que eu posso explicar. É maior que qualquer medo que possa nos separar. Eu te amo e não vou esconder. Se for pra viver um sonho, que seja junto com você. Teu beijo ainda mora na minha boca, teu cheiro insiste em ficar na cama vazia dessa casa. Só teu nome vem me chamar. Eu disse que tava tudo bem, que já tinha te superado, mas foi só ouvir tua voz que me

fala devagar, como se o tempo fosse ajudar a esconder essa dor no olhar que insiste em me denunciar. Cada passo teu até a porta é um pedaço meu que se solta. Eu finjo força, mas por dentro meu mundo inteiro desmorona. Se ainda existe amor aí, não deixa o orgulho vencer. A gente ainda pode tentar, não precisa tudo perder. Não vá, fica mais um pouco. Não deixa o nosso amor morrer. Se for pra chorar, eu choro, mas não quero viver sem você. Não vá, segura minha mão. Vamos salvar o que restou. Se ainda bate coração, é porque o amor não acabou. Arruma mala devagar, como se o tempo fosse ajudar a esconder essa dor no olhar que insiste em me denunciar. Cada passo teu até a porta é um pedaço meu que se solta. Eu finjo força, mas por dentro meu mundo inteiro desmorona. Se ainda existe amor aí, não deixa o orgulho vencer. A gente ainda pode tentar, não precisa tudo perder. Não vá, fica mais um pouco. Não deixa o nosso amor morrer. Se for pra chorar, eu choro, mas não quero não viver sem você. Não vá, segura minha mão. Vamos salvar o que restou. Se ainda bate coração, é porque o amor não acabou. Você dizia que eu não ia conseguir, que sem você eu ia cair. Ria quando eu falava dos meus planos, achava que era o fim pra mim. Mas cada lágrima escondida virou motivo pra eu crescer. Enquanto você duvidava, eu aprendi a vencer. Hoje eu tô de pé, mais forte. E você não acreditou, oh. Quem apostou na minha queda, agora vê quem levantou. O jogo virou, quem chorava agora sorriu. Quem perdeu fui eu, não. Quem perdeu foi você que não viu. Você ficou no passado e eu subi pro topo sozinha, bem maior. DJ Nem de Guaraci. Você dizia que eu não ia conseguir, que sem você eu ia cair. Ria quando eu falava dos meus planos, achava que era o fim pra mim. Mas cada lágrima escondida virou motivo pra eu crescer. Enquanto você duvidava, eu aprendi a vencer. Hoje eu tô de pé, mais forte. Você não acreditou, oh. Quem apostou na minha queda, agora vê quem levantou. O jogo virou, quem chorava agora sorriu. Quem perdeu fui eu, não. Quem perdeu foi você que não viu. O jogo virou, agora eu tô melhor. Você ficou no passado e eu subi pro topo sozinha, bem mais. Junto o meu sorriso, deixa só saudade. E e o coração indeciso. Você vai embora sem dizer pra onde vai. E eu fico imaginando se volta ou não volta mais. Meu coração pergunta por que você faz assim. Quando você some, meu mundo fica vazio. Meu peito vira saudade, meu coração fica frio. Quando você some, eu não sei o que fazer. Porque viver sem você é tão difícil pra mim. DJ Nendi Guaraci. Junto meu sorriso, deixa só saudade e um coração indeciso. Você vai embora sem dizer pra onde vai. Eu fico imaginando se volta ou não volta mais. Meu coração pergunta por que você faz assim. Quando você some, meu mundo fica vazio. Meu peito vira saudade, meu coração fica frio. Quando você some, eu não sei o que fazer. Porque viver sem você é tão difícil pra mim. DJ Nendi e Guaraci. Eu tentei fugir desse sentimento, mas você não sai da minha mente. Cada lembrança é um tormento. Te perder doeu de repente. A saudade bate forte quando lembro do seu beijo. Meu destino sem você virou dor e virou medo. Eu juro que tentei te esquecer, mas o coração não quer parar. Eu sofro de amor desde que você embora. Meu coração chora toda vez que lembra de nós. Eu sofro de amor e não sei viver sem você. Volta pra mim agora, antes que seja tarde outra vez. Nendi e Guaraci. Eu tentei fugir desse sentimento, mas você não sai da minha mente. Cada lembrança é um tormento. Tipo ter dedo e de repente. A saudade bate forte quando lembro do seu beijo. Meu destino sem você virou dor e virou medo. Eu juro que tentei te esquecer, mas o coração não quer parar. Eu sofro de amor desde que você foi embora. Meu coração chora toda vez que lembra de nós. Eu sofro de amor e não sei viver sem você. Volta pra mim agora, antes que seja tarde outra vez. DJ Nendi e Guaraci. Você chega perto, meu coração dispara. Seu sorriso ilumina mais que a luz da madrugada. Teu abraço me envolve como um sonho bom. E quando você me beija, esqueço tudo ao redor. Se o mundo tentar nos separar, eu vou lutar por nós dois. Só eu e tu, vivendo esse amor contra tudo e contra todos, sentindo esse calor. Só eu e tu, nada DJ Nendi e Guaraci. Você chega perto, meu coração dispara. Seu sorriso ilumina mais que a luz da madrugada. Teu abraço me envolve como um sonho bom. E quando você me beija, esqueço tudo ao redor. Se o mundo tentar nos separar, eu vou lutar por nós dois. Só eu e tu, vivendo esse amor contra tudo e contra todos, sentindo esse calor. Só eu e tu, nada vai nos separar. Porque quando a gente ama, nasceu pra sempre amar. Você parte sem olhar pra trás, tentando ser forte, mas frágil demais. Disse que era melhor assim, mas não explicou o fim. A casa ficou tão vazia, o silêncio grita teu nome. E cada canto que eu passo é saudade que me consome. Se o tempo for a resposta, eu aprendo a esperar. Porque quando é amor de verdade, não se cansa de tentar. Te esperarei, seja onde for, mesmo que o mundo diga que acabou. Te esperarei, sem condição, porque você mora no meu coração. Se for preciso atravessar noites frias de solidão, sem garantia de voltar. Ficou tão vazia, o silêncio grita teu nome. E cada canto que eu passo é saudade que me consome. Se o tempo for a resposta, eu aprendo a esperar. Porque quando é amor de verdade, não se cansa de tentar. Te esperarei, seja onde for, mesmo que o mundo diga que acabou. Te esperarei, sem condição, porque você mora no meu coração. Se for preciso atravessar noites frias de solidão, eu fico aqui. Te esperarei, mesmo sem garantia de voltar. Você brincou com meus sentimentos, achou que eu ia aceitar. Prometeu amor eterno, mas só soube me enganar. Quantas noites eu chorei, sem ninguém pra me ouvir. Mas hoje eu vejo claro que foi melhor você partir. Meu coração